Então, se estamos ouvindo, vamos começar. Qualquer dificuldade que tenha, você, por favor, me envie uma pergunta aí pelo Skype, pelo texto do Skype. Então, se todos estavam na aula passada, em que fizemos aquela breve análise a respeito da lei de inércia de Isaac Newton, então não haverá necessidade de muita repetição, mas de qualquer maneira eu gostaria de recolocar esse estudo todo dentro da sua perspectiva geral. Para isso seria preciso voltar até as bases primeiras da investigação, que foi começada muito tempo atrás. Eu vou ler aqui uma nova introdução que eu redigi para o estudo e para o livro que der o resultado dele. Depois, evidentemente, eu vou mandar esse texto aí para a E-Realizações, para que o Edson distribua a todos. Eu vou ler primeiro, corrido, e depois eu mesmo vou reler fazendo alguns comentários. Toda proposição universal concernente à espécie humana como um todo aplica-se necessariamente à pessoa do seu emissor. Todos os homens são mortais, eu também. Todos os homens são, por natureza, dotados do dom da fala, eu também. Todos os homens têm um corpo especialmente apropriado para viver no planeta Terra, eu também não me sentiria melhor na Lua. Tudo isso é de uma obviedade atroz. Tal é a razão suficiente pela qual, no intuito de colocar a atenção do leitor na adequada perspectiva, adotarei como premissa fundamental deste estudo a tese acima enunciada. Toda proposição universal concernente à espécie humana como um todo aplica-se necessariamente à pessoa do seu emissor. O leitor há de lembrá-la facilmente, e durante muito tempo, os filósofos de maior destaque não tiveram também nenhuma dificuldade em amoldar-se quase que automaticamente à exigência básica que ela enuncia. Quando Aristóteles definia o homem como animal racional, ele se incluía a si próprio na definição. Quando Platão situava a espécie humana num ponto intermédio entre os bichos e os anjos, ele sabia que ele próprio estava lá. Quando Agostinho dizia que o ser humano é naturalmente inclinado ao pecado, ele começava por expor seus próprios pecados. Tão natural e óbvia parecia aos filósofos a premissa fundamental, que nenhum deles se deu jamais o trabalho de declará-la explicitamente. Talvez nenhum chegasse sequer a pensar nela. Obedeciam-na por puro automatismo, com a facilidade de quem respira. De repente, no curso da história do pensamento ocidental, a obediência automática à premissa fundamental começa a falhar. Não que alguém a contestasse, ela simplesmente não é contestada. O que acontece é que filósofos e sábios, e não dos menores, começam a propor ideias gerais sobre a humanidade, sobre o conhecimento humano, sobre a alma humana, sobre a conduta humana, etc., que não se aplicam de maneira alguma a eles próprios, e que muitas vezes afirmam o contrário daquilo que eles próprios, por seus atos, estão exemplificando naquele mesmo momento. Quando Maquiavel diz que a única via de acesso ao poder é a mentira, ele não explica se está abdicando do poder ao dizer a verdade, ou se sua teoria é apenas mais uma mentira calculada para ajudar alguém a subir ao poder, ou seja, não é uma teoria de maneira alguma. Quando Isaac Newton concebe o espaço absoluto como espaço sem nada dentro, está claro que ele está abstraindo do espaço todos os conteúdos possíveis, exceto a pessoa de Isaac Newton, que não só conhece o espaço absoluto, como é até capaz de falar dele. Quando David Hume diz que não existem relações de causa e efeito, apenas coincidências felizes, ele não esclarece se sua intenção de escrever isso funcionou como causa de que essa mesma doutrina aparecesse nos seus livros, ou se a identidade entre o escrito e a doutrina do autor é apenas uma coincidência feliz. Quando Kant diz que não conhecemos as coisas em si, mas apenas as suas aparências fenomênicas, ele não explica se pretende estar escrevendo essa ideia em si mesma ou apenas a sua aparência fenomênica. Quando Marx diz que a posição social dos homens determina o conteúdo da sua consciência, ele não explica como foi que ele, um burguês, veio a pensar como um proletário. Pior, ele diz que só os proletários podem apreender o curso total do processo histórico. Então, logo diz isso, ele começa a expor o curso total do processo histórico, não apenas sem precisar ser proletário para isso, mas sem jamais ter pisado numa fábrica. Quando Freud diz que todos os homens são dominados por forças inconscientes, ele não explica por que foi logo ele o escolhido para escapar dessa regra geral, por suas próprias forças, nem porque seus sucessores não poderiam ter sorte idêntica, mas precisariam todos ser psicanalizados por ele. Quando Charles Darwin diz que todas as espécies animais vieram de um mesmo ancestral, de um mesmo protozoário, ele não explica como teria sido possível que o processo integral da evolução do protozoário se tornasse consciente de si mesma na pessoa de Charles Darwin, se o próprio Charles Darwin já não estivesse de algum modo implícito no protozoário, uma demonstração que evidentemente está muito acima das ambições do evolucionismo. Quando Richard Dawkins ensina que todas as ideias humanas são memes, isto é, vírus de computador, que se propagam ao acaso e se perpetuam quando encontram as condições favoráveis, ele não explica se essa mesma ideia também surgiu do acaso, nem esclarece se a eventual superação dela por outras ideias que encontrem condições mais favoráveis equivalerá a uma confirmação ou a um desmentido dela. Isso não quer dizer, é claro, que essas teorias todas sejam logicamente autocontraditórias, nem desmentidas pelos fatos que alegam em sua defesa. A sua incongruência só aparece quando, para além do horizonte desses fatos, elas são confrontadas com o cenário existencial de onde emergiram, com a particular situação de discurso na qual foram enunciadas. Aí se torna claro que seus autores se esqueciam de incluir a si próprios na humanidade sobre a qual teorizavam e generalizavam. De um modo ou de outro, eles, e às vezes até mesmo o ato concreto de dizer o que diziam, ficavam fora e acima do alcance das generalizações que faziam sobre a espécie humana como um todo. Denomina esse fenômeno paralaxe cognitiva. Paralaxe significa diferença de posição entre dois eixos. A paralaxe cognitiva é o deslocamento entre o eixo da experiência real de um homem e o eixo da construção teórica que ele empreende enquanto pensador ou cientista. Pela premissa fundamental, esses eixos deveriam coincidir. Se não coincidem, algo está errado. Ou o autor da teoria não pertence mesmo à espécie humana sobre a qual teoriza, ou ele é distraído demais para notar que pertence. A paralaxe cognitiva não é um erro de lógica nem de observação. É um desvio de foco que deixa de incluir no campo dos fenômenos abrangidos certos fatos que pertencem a ele de forma eminente, prioritária e imediatamente perceptível. Ela nada tem a ver com hipocrisia, com fingimento consciente, com a infidelidade de um pensador a seus próprios princípios. Tem tudo a ver com certas limitações estruturais da consciência pessoal que transparecem quando cobramos dos grandes filósofos e homens de ciência o mesmo grau de atenção vigilante que exigimos de um menino de escola. A paralaxe cognitiva é uma forma de estupidez específica que não é incompatível com um elevado talento científico ou filosófico, mas que é desastrosa para o progresso geral da ciência e da filosofia. O objetivo desse estudo e do livro que decorrerá dele é demonstrar que, primeiro, a paralaxe cognitiva, raríssima entre os grandes filósofos e cientistas da Antiguidade, da Idade Média ou do Oriente Islâmico, aparece com frequência cada vez maior no primeiro escalão intelectual desde o advento da modernidade. Segundo, na medida em que passa despercebida, ela tende a disseminar-se no segundo, no terceiro e no quarto escalões, correspondentes a primeiro os filósofos e cientistas não criadores, segundo o proletariado intelectual das universidades e terceiro a multidão dos formadores de opinião, tornando-se uma força histórica apta a gerar consequências incalculavelmente vastas, cujo conjunto não é exagerado caracterizar como estupidez endêmica em escala mundial. 3. A disseminação da paralaxe cognitiva tem algo a ver com a origem e a constituição das modernas profissões intelectuais e das instituições criadas para sustentá-las. 4. Somente a disseminação da paralaxe cognitiva pode explicar o advento e expansão de várias modas e correntes intelectuais afetadas de estupidez estrutural, que por isso mesmo se tornam facilmente dominantes na cultura moderna. 5. Sem a paralaxe cognitiva, também não teria sido possível o advento e crescimento ilimitado das ideologias revolucionárias modernas, da propaganda enganosa usada como norma geral, dos programas educacionais destrutivos e de vários outros fenômenos sociais alarmantes. 6. Não é possível estudar a estrutura, a origem e a disseminação da paralaxe cognitiva sem ser assaltado de dúvidas quanto à sanidade da cultura moderna como um todo e à autoridade intelectual das instituições que a personificam. Muito bem. Voltando aqui ao começo, eu mesmo tenho uma série de observações que não fazem parte dessa introdução, que serão desenvolvidas nas sessões seguintes, mas que, para efeito dessa aula, são necessários. Quando eu coloco uma premissa, e digo que ela é a premissa de toda e qualquer afirmação universal sobre a espécie humana como um todo, é que ela se aplicará também à pessoa daquele que está enunciando a proposição, a não ser que ele não seja realmente um membro da espécie humana, seja um anjo, um demônio, um tatu-bola ou qualquer coisa assim. Quando eu coloco essa premissa e digo que algumas teorias a desmentem de maneira implícita, é preciso que vocês se resguardem de ver nisso apenas uma contradição lógica. Uma contradição lógica é apenas, vamos dizer, um conflito entre duas proposições. Se o conflito se encerra na pura esfera lógica, se trata apenas de duas frases que são contraditórias. Não é disso que se trata. Quer dizer, perceber contradição lógica, qualquer criança percebe. É um negócio até automático. Mas, quando você entende que as proposições não são apenas meras frases, mas que elas estão se referindo a situações reais, de situações da existência humana, então nós podemos ver que existe, por baixo da contradição lógica, existe uma contradição psicológica. E é esta contradição psicológica, e não a sua mera expressão lógica, que constitui a paralaxe cognitiva. A paralaxe cognitiva é um fenômeno psicológico concreto, acontece com seres humanos concretos. E, evidentemente, uma coisa é você apenas cometer uma contradição lógica, outra coisa é, psicologicamente, você estar vivenciando, vamos dizer, uma situação cognitiva que é autocontraditória. No primeiro caso, se trataria apenas de um defeito técnico ou de uma dificuldade verbal. Mas no segundo, não. No segundo caso, que é exatamente o que eu chamo da paralaxe cognitiva, ele assinala, vamos dizer, um déficit de consciência. E é esse que é exatamente o problema. Quer dizer, nestas situações específicas em que estes filósofos e sábios cometiam esse erro, eles estavam num nível, vamos dizer, de tensão e num nível de atenção abaixo do que é requerido do ser humano normal no exercício de qualquer das suas funções. Vejam, por exemplo, um motorista de táxi. O motorista de táxi não precisa apenas saber qual é o movimento em torno, que carros vêm vindo de onde, mas ele precisa saber onde ele próprio está em relação a esses carros, em relação à posição da calçada, em relação aos sinais de trânsito, etc, etc. Isso quer dizer que o conjunto da referência espacial que ele tem toma como eixo a própria posição dele. E é porque ele se toma a si próprio como eixo que ele é capaz de representar a situação instantaneamente e intuitivamente desde vários outros eixos possíveis, isso é, desde o ponto de vista de outros motoristas que estão, vamos dizer, cruzando com o carro dele naquele mesmo momento. Se por instantes a visão que ele está tendo da rua e dos outros carros fosse desconectada, vamos dizer, da percepção que ele tem da própria posição dele na rua, o que seguiria seria muito provavelmente um desastre. Isso quer dizer que não se admite que um motorista de táxi padeça de paralaxe cognitiva nem por um único minuto. Porque se ele fizer isso, ele está colocando em risco a vida dos passageiros e a vida dele próprio. Os exemplos poderiam, vamos dizer assim, prosseguir ad infinitum. Então, veja, por exemplo, se você tem um médico examinando os resultados de um exame de laboratório. Os resultados estão na frente dele, tá certo? E é necessário que não apenas ele esteja vendo os resultados, mas que ele seja capaz de conscientizar, no mesmo instante, aquilo que ele próprio está apreendendo do que ele lê. Quer dizer, se o que se chama de propriocepção, no sentido tem a percepção e tem a propriocepção, se a propriocepção dele desconectar da percepção por um único minuto, ele vai ler errado o resultado. Quer dizer que um simples profissional da medicina, num ato banal de ler um resultado de exame, também não pode entrar em estado de paralaxe cognitiva. Muito mais não poderia durante o exame físico. Por quê? Se ele está, por exemplo, apalpando ali o abdômen do paciente, ele vai sentir, vamos dizer, os vários pontos, né, conforme a pressão do toque, conforme o tempo do toque, etc, etc, etc. Se a percepção que ele tem das sensações dos seus próprios dedos não estiver perfeitamente sincronizada e harmonizada com as sensações que são transmitidas pelo corpo que ele está examinando, ele vai perceber errado. Ou seja, um simples exame físico em medicina também não pode se realizar em condições de paralaxe cognitiva. Eu digo, mas se nós não podemos admitir paralaxe cognitiva durante o exercício dessas funções banais, por que podemos admiti-la no instante da criação de grandes sistemas filosóficos ou de teorias científicas destinadas a ter um impacto imenso sobre a história humana, um impacto que pode se prolongar ao longo de séculos ou milênios e afetar a vida de praticamente toda a espécie humana? Por exemplo, uma pesquisa recente, feita aqui nos Estados Unidos, para dizer quais eram as 100 pessoas mais influentes da história, Isaac Newton tirou o segundo lugar, Jesus Cristo tirou o terceiro. Claro que a pesquisa pode ter errado, quer dizer, ela não é significativa, vamos dizer, em si mesma, mas não quer dizer que tenha sido efetivamente a pessoa mais influente. Mas dentro da população consultada, a população nova-iorquina consultada, que é muita gente e é significativa, né? Isaac Newton teve uma influência maior do que a de Jesus Cristo. Portanto, se ele teve essa influência quando estava em estado de paralaxe cognitiva, isso significa que um perigoso escotoma, um perigoso ponto cego, um perigoso desvio do eixo de percepção se transmitiu através de Isaac Newton a milhões e milhões de pessoas, propagando-se ao longo dos séculos e estendendo-se até hoje. Em outros casos, como por exemplo Karl Marx, eu não preciso lembrar para vocês, né, que houve a Revolução Russa, houve a Revolução na Hungria, houve até uma Revolução Socialista em Portugal, que não durou, mas aconteceu. Você teve uma infinidade de movimentos revolucionários na América Latina, na Ásia, na África, né, e teve os famosos 100 milhões de mortos, né, na conta modesta feita pelos autores do livro Negro do Comunismo. Tudo isso pode ter sido gerado a partir de uma paralaxe cognitiva. Então, se nós não admitimos isso de um motorista de táxi, por que que devemos admiti-la do motorista, de motoristas da história? Então, esta é a primeira observação que nós deveríamos fazer. Em segundo lugar, é preciso ver que quando acontece esta coisa da paralaxe, quer dizer, quando o indivíduo cria teorias que não se aplicam a ele próprio, cria teorias sobre a espécie humana, que não se aplicam a ele próprio, e da qual ele próprio implicitamente se coloca como uma exceção, é evidentemente porque ele não está percebendo, porque ele não está percebendo o que faz. Mas por que que ele não percebe o que faz? O aspecto mais interessante da história, porque ninguém vai dizer que Isaac Newton, ou Galileu, ou Descartes, ou Kant eram idiotas, eram estúpidos, né? Nem que fossem pessoas morbidamente desatentas, aquela famosa história do gênio distraído, a história de Isaac Newton cozinhando o relógio e olhando para um ovo, né? Não é possível que tantos fenômenos de paralaxe cognitiva se expliquem apenas pela distração mórbida, mesmo porque, se eles cometeram essa distração mórbida, deveriam cometer milhares de outras o tempo todo. Quando nós perguntamos por que que isto acontece, esse é precisamente o objetivo deste estudo. Primeiro, evidentemente, temos que descrever o que acontece, quer dizer, temos que dar um mostruário suficiente de casos, e eu tenho a impressão que nessas aulas com Maquiavel, com Descartes, com Isaac Newton, com Kant, eu já dei alguns exemplos significativos. A primeira sessão desta investigação é toda destinada a mostrar um por um os exemplos, que aqui eu estou resumindo em uma frase para Isaac Newton, uma frase para Karl Marx, mas a coisa tem que ser descrita com mais cuidado. Mas além dessa parte descritiva, existe em seguida a investigação de como que foi possível uma coisa dessa. Note bem que não é propriamente uma investigação das causas, eu não pretendo elucidar o porquê, mas apenas algumas condições sem as quais um fenômeno dessa gravidade não poderia ter acontecido. Uma das pistas que nós temos é de que a incidência da paralaxe, ela aumenta quantitativamente à medida que as várias disciplinas científicas, várias disciplinas acadêmicas modernas, se definem a si próprias e se constituem como campos profissionais independentes. Quanto mais uma ciência, uma disciplina, tem um domínio independente, tanto mais ela pode fazer abstração de tudo mais e só levar em conta aquilo que nominalmente, aquilo que oficialmente, por assim dizer, faz parte do seu campo. Ora, a situação de discurso na qual um indivíduo enuncia a sua teoria, na qual ele escreve ou fala, não faz parte de nenhuma ciência dentro das ciências modernas. Quer dizer, aonde você estava quando estava escrevendo, o que você estava fazendo exatamente, quem é você, a situação concreta não faz parte de nenhuma ciência. Isso quer dizer, na medida em que o indivíduo, o cientista ou filósofo, se concentra no conjunto de fatos, naquela constelação de fatos que faz parte da sua disciplina, ele está recortando o mundo de acordo, vamos dizer, com um protocolo mais ou menos convencional, e ele profissionalmente tem todo o direito de concentrar a sua atenção exclusivamente nesses fatos, fazendo abstração de tudo mais e, sobretudo, fazendo abstração da sua própria situação existencial. Num primeiro momento, esse deslocamento da situação concreta é apenas, vamos dizer, uma exigência, prática banal. Quer dizer, você não pode prestar atenção em tudo, ele precisa se desligar do meio ambiente para ele poder se concentrar nos objetos da sua ciência. Mas, quanto mais essa ciência se constitui como entidade, com conjuntos de dados mais ou menos independentes, mais estamos sob o risco de que a abstração da situação concreta não seja uma abstração, mas seja uma separação efetiva, um divórcio, ao ponto de que o indivíduo pode desenvolver teorias gerais sobre a espécie humana que sejam negadas pela própria situação de discurso na qual ele está criando essa mesma teoria. Então, essa é uma das pistas. Então, um dos temas da investigação é retraçar a constituição das profissões científicas modernas e de seus respectivos campos de investigação. Eu tenho a impressão, e isso eu não posso provar ainda, né, mas estou investigando isso, eu tenho a impressão de que em algumas ciências, em algumas disciplinas acadêmicas, já a simples definição do campo já implica algum tipo de paralaxe, de modo que a paralaxe se torna, de certo modo, obrigatória. Um exemplo é quando se constitui as modernas ciências sociais, e Emile Durkheim, então, define, vamos dizer, o fato social como certos fatos que são comuns a toda uma coletividade e que independem, né, da vontade de qualquer dos agentes. Se nós formos levar essa definição muito a sério, então, somente os automatismos inconscientes poderiam ser objeto da sociologia. Porque, evidentemente, por exemplo, se existe um hábito numa determinada comunidade, em uma comunidade, digamos, de 2.000 pessoas, não, simplesmente não é possível que essas 2.000 pessoas tenham começado a praticar esse hábito ao mesmo tempo. Alguém deve ter começado. E é impossível que o primeiro que começou com o hábito já o praticasse como hábito. Um hábito pressupõe uma prática anterior. Portanto, o primeiro não pode ter tido nenhuma experiência anterior. Quer dizer, ele começou. Todo hábito começa não como hábito, mas como decisão de alguém. Então, a origem desses hábitos, por exemplo, não poderia ser estudada pela sociologia. Porém, como a sociologia estuda sociedades humanas, e elas estão repletas de seres humanos e não de formigas, então, se você fizesse a abstração de tudo aquilo que começou como decisão de algum indivíduo, sobraria muito pouco de humano, né, na imagem da ciência assim estudada. Eu me pergunto se Emile Durkheim, na hora em que inaugura a sociologia, ele tinha alguma ideia de que a sociologia também se tornaria um fato sociológico. E de que essa sociologia futura, sociologia da sociologia, que poderia se constituir no futuro, na cabeça dele, também deveria ser estudada apenas naqueles seus elementos impessoais, portanto fazendo total abstração das intenções pessoais do próprio Emile Durkheim. De modo que, na própria constituição da disciplina sociológica, você já tem ali, vamos dizer, um exemplar de paralaxe cognitiva. Quando acontece isso, na própria origem de um campo disciplinar, você já tem esse problema ali, É claro que os praticantes dessa cena na geração seguinte já entram nela mais ou menos de olhos vendados, já entram com um cisco no olho, tá certo? Ou já entram vesgos. Tem algo ali que eles não podem ver. É claro que alguém pode ser esperto e perceber o que está se passando e tentar corrigir, tá certo? No caso, é óbvio o problema que Max Weber tenta corrigir isso na medida em que ele cria a sociologia psicológica, que leva eminentemente em conta as intenções dos personagens envolvidos. Porém, ao mesmo tempo que Max Weber corrige esse erro inicial de Durkheim, ele reproduz o mesmo erro num outro nível, com a ideia de que a ciência social, ao mesmo tempo, investiga valores e se abstém de juízo de valor, o que simplesmente é impossível na quase totalidade dos casos. Apenas Max Weber colocava, vamos dizer, os valores subentendidos na pesquisa sociológica como uma premissa da pesquisa sociológica, que, portanto, não faziam parte dela. Quer dizer, você tem o direito de ter os seus valores e você deve declará-los de início, antes da pesquisa, e em seguida realizar a pesquisa sem voltar mais a esse assunto. Isto é uma coisa, vamos dizer, é uma posição intelectual tão desconfortável e tão inviável na prática, que se torna de fato impossível você não perceber por trás da abstinência professa de juízo de valor a afirmação de mil e um valores subentendidos. Tudo isso é paralaxe cognitiva, e tudo isso é evidentemente uma forma de estupidez organizada. Nos exemplos aqui que eu citei, na aula passada nós falamos de Isaac Newton, e ainda vamos voltar ao assunto com mais detalhe. Porém, esta observação que eu fiz, quando Isaac Newton concebe o espaço absoluto como espaço sem nada dentro, está claro que ele está abstraindo do espaço todos os conteúdos possíveis, exceto a pessoa de Isaac Newton, que não só conhece o espaço absoluto, como é até capaz de falar dele. Esta observação não é minha, esta observação é do filósofo George Berkeley. Berkeley diz que o espaço absoluto, se é abstraído de todos os elementos materiais que poderiam estar lá dentro, ele é rigorosamente um nada. Ele diz em latim, um mero nihil, né? Um mero nada. E este mero nada, pergunto eu, como ele poderia ser estudado se o próprio Isaac Newton não o tivesse postulado? Mas na hora que Isaac Newton o postula, ele o faz no famoso escolho, quer dizer, uma consequência do livro dos Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Livro no qual, linhas antes, ele tinha afirmado em latim, hipóteses non fingo, quer dizer, não finjo hipóteses, não invento hipóteses. Me parece que essa frase latina é do Galileu que dizia hipóteses non fingo, mas Newton a repete, e tão logo ele acaba de afirmar que ele não finge hipóteses, ele finge a hipótese que é a hipótese do espaço absoluto, quer dizer, o espaço totalmente desprovido de coisas dentro e que, no entanto, continua sendo uma entidade positiva. Não só positiva, mas como Newton a coloca, como se fosse a efetiva realidade. Quer dizer, o espaço que nós vemos, o espaço físico repleto de objetos, é apenas um fruto das sensações, ele é uma espécie de ilusão cósmica. Por trás existe um espaço puramente matemático que é o espaço verdadeiro, segundo Newton. E esse espaço, vamos dizer, não contendo nada dentro, seria evidentemente um mero nada. Se o espaço fosse um mero nada e a verdadeira realidade fosse este verdadeiro nada, então nada poderíamos dizer a respeito dele, e no entanto Newton está dizendo. Esta observação de Berkeley muitas vezes foi desprezada por ser uma observação puramente psicológica. Mas é claro que por trás dessa observação psicológica, Berkeley está apontando um problema cognitivo muito, muito sério, que é aqui o filósofo, o sábio, está discursando positivamente sobre um ente que ele mesmo acabou de definir como um mero nada, ou seja, como inexistente. Quer dizer, o espaço absoluto, ao mesmo tempo, é a verdadeira realidade e é um verdadeiro nada. Mais adiante, mesmo que eu disse, quando Richard Dawkins ensina que todas as ideias humanas são memes, vírus de computador que se propagam ao acaso e se perpetuam quando encontram condições favoráveis, né? Note bem, que sentido tem Richard Dawkins apresentar a teoria dos memes e argumentar que ela é uma verdade científica, se essa teoria pegar ou não pegar, ser aceita ou não aceita, é um processo tão fortuito quanto a expansão de um vírus de computador. Ou seja, a teoria dos memes deve ser aceita e deve se propagar por ser uma verdade científica, ou deve se propagar simplesmente por ser ela própria um meme, isto é, um vírus de computador. No caso de ela se propagar apenas como meme, ou seja, independente da sua possível veracidade científica, isto constitui uma prova de que ela é cientificamente verdadeira ou de que ela é falsa? A resposta disso é impossível. Então, chegamos ao ponto, vamos dizer, eu acredito que com Richard Dawkins e outros pensadores do momento, nós chegamos realmente à total alucinação, que menos que alucinação é uma forma de estupidez, é uma forma quase de retardamento mental, no qual as implicações mais óbvias do ato de dizer, né, ficam totalmente separadas e bloqueadas do conteúdo daquilo que está sendo dito. Ou seja, é proibido você reparar na situação de discurso. É obrigatório você focar apenas no campo de dados recortado, quer dizer, pelo falante, e prestar sua atenção naquilo. Você não pode prestar atenção na realidade em torno, e você jamais pode confrontar o conteúdo da teoria, exceto com os fatos que ela mesma alega, e com mais nada. Então, isto é evidentemente uma proibição do exercício da ciência, e feita exatamente em nome da ciência. Então, novamente, eu insisto que vocês não devem imaginar que se trata apenas de contradições lógicas. São contradições, vamos dizer, cognitivas, contradições que se dão na esfera, ao mesmo tempo, psicológica e cognitiva. São fatos psicológicos que sucedem na mente de alguns indivíduos e que implicam, vamos dizer, um déficit cognitivo. E a minha tese é que muitas das teorias de maior sucesso ao longo dos últimos 4 séculos são apenas o resultado de um déficit cognitivo progressivo. Para rastrear isso aí, então, evidentemente, o primeiro, é preciso juntar vários materiais, e eu tenho juntado esses materiais na medida do possível. O primeiro conjunto de materiais é, evidentemente, a chamada a própria história, a história da filosofia, a história da ciência. Então, você, neste material, você encontra as amostras da paralaxe cognitiva. Mas, na medida que você tenta investigar as causas ou as condições que tornaram isso possível, a investigação vai se abrindo para outros lados. Como? Vamos dizer, o terreno onde acontece a paralaxe é o terreno da autoconsciência. Então, evidentemente, é preciso estudar a história da autoconsciência, ocidental. E, nesse sentido, dois materiais preciosos são, vamos dizer, as narrativas ficcionais que desenvolvem os instrumentos linguísticos narrativos necessários para que as pessoas façam depoimentos sobre a sua vida e, por outro lado, os próprios depoimentos, isto é, os livros de memórias e autobiografia. O estudo das autobiografias é hoje uma disciplina acadêmica independente com uma bibliografia enorme, tá certo? E depois de alguns meses de investigação, acabei selecionando de tudo o que se fez sobre isso alguns estudos essenciais que poderiam, vamos dizer, servir, resolver vários problemas parciais que eu precisaria resolver para montar a minha equação inteira. Alguns desses livros são os seguintes: Recovering Your Story, de Arnold Weinstein, que é um estudo de como a literatura de ficção moderna se transformou num instrumento de autoconhecimento. Ele exemplifica isso com os casos de Proust, Joyce, Virginia Woolf, William Faulkner e Toni Morrison. Eu nunca li Toni Morrison, mas eu espero que as análises estejam certas. Eu mesmo tinha observado, tempos atrás, no tempo que eu comecei a formular a investigação da paralaxe cognitiva, esta observação curiosa de que, ao mesmo tempo que a filosofia e a ciência pareciam caminhar, vamos dizer, para um estado de autoalienação dos filósofos, uma espécie de paralaxe cognitiva crônica, o famoso apelo socrático, que é um apelo inaugural da filosofia, que é o conhece a ti mesmo, começa a ser atendido em outras áreas do conhecimento, entre as quais a psicoterapia, evidentemente, e a literatura de ficção. E aqui, esse Arnold Weinstein, ele exemplifica, até certo ponto, demonstra que nestas obras de Proust, Joyce, Virginia Woolf, Faulkner e Toni Morrison, o leitor encontra elementos de autoconhecimento, quer dizer, ele, através dos personagens da ficção, ele se reencontra a si mesmo e este material lhe dá elementos para, vamos dizer, um conhecimento de si mesmo. Então, de certo modo, isso confirma esta parte do que eu estava tentando investigar. Existem, entre os livros importantes sobre a arte da biografia, tem esse aqui, Patrick Coleman, Representation of the Self from the Renaissance to Romanticism. As representações do eu, desde a Renascença até o Romantismo. Existe esse livro aqui, que já ficou um clássico, Charles Taylor, Sources of the Self, as fontes do eu, quer dizer, a formação do moderno senso de identidade individual. Porém, o livro mais importante que eu encontrei até agora me parece ser esse aqui, Patrick Riley, Character and Conversion in Autobiography. Caráter e conversão na autobiografia. Este sujeito demonstra, muitíssimo bem demonstrado, que o gênero autobiográfico, todo ele tem a estrutura exata de uma narrativa de conversão. Ou seja, que as confissões de Santo Agostinho não apenas tiveram uma influência enorme, mas elas determinaram a regra de um gênero literário, que é a autobiografia. Então, ele dá uma quantidade enorme de exemplos, mostrando que esta ideia da conversão, quer dizer, uma transformação que o sujeito sofre num determinado momento e que divide duas etapas da sua vida, e que desde a segunda etapa ele raciocina e expõe a primeira parte, quer dizer, como o indivíduo, após ter passado por essa transformação, escrevesse sobre alguém que ele já não é mais, o Patrick Riley demonstra que essa é a estrutura mesma do gênero autobiográfico. E toda autobiografia é assim. Mas depois de ter feito essa demonstração, ele mostra que a autobiografia ser, no fundo, narrativa de conversão, ser sempre narrativa de conversão, é independente do conteúdo da conversão. Quer dizer, pode ser uma conversão, no sentido religioso da coisa, pode ser uma desconversão, a narrativa de uma perda da fé, quer dizer, o sujeito tinha a fé, deixou de ter, e daí ele conta essa transformação, e pode ser o que se chama uma conversão leiga, quer dizer, uma mutação que o indivíduo sofreu, não no sentido de tornar-se religioso ou de encontrar um caminho para Deus, mas no sentido de se transformar em alguma outra coisa. E ele toma como exemplo típico da conversão leiga as confissões de Jean-Jacques Rousseau. Ora, as confissões de Jean-Jacques Rousseau, se têm uma estrutura de narrativa de conversão, então elas devem, como toda narrativa de conversão, estar dividida no meio por algum acontecimento que mudou o cidadão e que justamente o determinou a escrever a autobiografia. Qual foi essa transformação, essa mutação que transforma Jean-Jacques Rousseau no autor das confissões? Que tem o mesmo título do livro Santo Agostinho. A que, ou dito de outro modo, a que Jean-Jacques Rousseau se converteu? Você vendo ali na narrativa, você vê que a transformação, a transmutação pela qual ele passou, foi a decisão de se transformar em escritor. Quer dizer, a opção que ele faz por uma vida de produção literária e filosófica, esta é a conversão que muda o sentido da sua vida e que o induz a escrever as confissões. Qual é a diferença básica aí? O trajeto percorrido por Santo Agostinho é, como diz aquela música no Amazing Grace, era eu estava perdido e fui achado. A mesma coisa que dizer, eu não sabia quem era eu e agora eu sei. Agora eu sei que eu sou por quê? Porque eu fui confrontado com um observador onisciente perante o qual eu não posso mentir e no qual a minha imagem me aparece na sua verdadeira realidade. No instante mesmo em que eu apreendo a realidade da minha vida, eu de certa maneira transcendo essa realidade e já passo a ser uma espécie de observador de segundo plano, passo para um outro plano onde eu posso refletir sobre tudo aquilo que eu fui e fiz. Isso quer dizer que a conversão religiosa, no sentido em que Agostinho a narra, é uma espécie de passagem, vamos dizer, da caverna de Platão. Quer dizer, ele estava dentro da sombra, passou para a luz, ele estava na fantasia e passou para a realidade. E o que lhe permite, o espelho no qual aparece essa realidade, é justamente a consciência que eles têm, que o narrador tem, de estar diante de um observador onisciente. Ele não pode mentir. Então, vocês, por favor, tentem imaginar a tensão intelectual que o sujeito precisa ter para raciocinar sobre si mesmo e recordar a sua vida, tendo sempre como pó de referência, ou como espelho retrovisor, um observador onisciente. Ele está impedido, praticamente, na prática, ele está impedido de mentir, ele está impedido até de se enganar. Esta ideia do observador onisciente confere, então, à memória de Agostinho uma vivacidade e uma fidelidade fora do comum. Agora, a transformação pela qual passa Jean-Jacques Rousseau é apenas a decisão de transformar-se num escritor. Ou seja, não há nenhum observador onisciente ali. Na verdade, não há nenhum observador, e Jean-Jacques Rousseau confessa que a sua decisão de transformar-se num escritor, embora seja uma grande conversão, uma grande mutação da sua vida, não o colocou num patamar de maior domínio de si ou de maior clareza, mas ao contrário, o colocou numa sucessão de confusões e desventuras, ainda talvez pior do que a que ele tivesse vivido antes. Então, isso seria uma espécie de narrativa da anticonversão. Um outro livro importante, ainda dentro do mesmo enfoque, dessa mesma divisão da investigação, é esse aqui, The Value of Solitude, A Ética e Espiritualidade do Isolamento nas Autobiografias, John D. Barbour. Ele vai insistir, precisamente, quando ele fala em ética e espiritualidade do isolamento, o tema é exatamente esse do indivíduo que se isola, se coloca sozinho para poder se confrontar na sua própria realidade diante de um observador onisciente. Quer dizer, esse livro, de algum modo, ele reforça um pouco a explicação dada por Patrick Ryler no Caráter e Conversão na Autobiografia. Ora, na passagem de um tipo de autobiografia para outro, na passagem da literatura de conversão para a literatura de conversão leiga, algo evidentemente se perde. Se perde, em primeiro lugar, a possibilidade, daquele depoimento que é honesto por ser dado ante um observador onisciente. Você vê que as memórias de Rousseau estão repletas de mentiras, de modo que tem páginas e páginas ali que ele mesmo não sabia se ele estava contando sua vida ou se ele estava inventando, tá certo? O que significa, evidentemente, uma perda do autodomínio que o eu tem sobre a sua própria história. Mas o que é o eu, se não a sua própria história? Existe uma apostila minha, muito antiga, chamada o que é a psique. Na qual, tentando distinguir entre as várias causas dos acontecimentos, aquilo que os psicólogos chamam de causas psíquicas, eu assinalar uma série de características, de traços definidores da psique, e um deles, evidentemente, é a sua historicidade, quer dizer, o fato de que ela se forma ao longo de uma história, mas o resultado dessa formação é o surgimento de um eu. E esse eu significa nada mais, nada menos do que a própria possibilidade de contar a história. Quer dizer, a história é o eu, e o eu é a sua história, e não é nada mais. Quando Maurice Padin definia a consciência como uma memória do passado preparada para as tarefas do futuro, ele estava dizendo nada mais, nada menos que a consciência é consciência autobiográfica, no fim das contas. É a consciência autobiográfica do indivíduo que conhece a sua história até um certo momento e sabe qual é o capítulo seguinte que ele pretende acrescentar à sua própria história. Então, nesse sentido, Não é que existe uma história do eu. O eu é a sua própria história, no sentido de história inacabada, história que está em aberto, e que o próximo capítulo você tem que escrever. Mas a evolução ou a disseminação do fenômeno da paralaxe cognitiva, que é um problema, evidentemente, de uma quebra de autoconsciência, que é um problema de falta de autoconsciência do eu, ela acompanha no tempo o surgimento, vamos dizer, o desenvolvimento enorme, quantitativo, do gênero autobiográfico, e o crescimento também do que se chama da conversão leiga, que vai assinalando cada vez mais uma dificuldade de apreender do eu, apreender a sua própria história, e de poder efetivamente dizer eu. Na Bíblia, quando Moisés pergunta a Deus, quem é você? Ele diz, eu sou o eu sou. Isso quer dizer que a ideia de identidade, né, uma identidade capaz e autorizada a dizer eu, a rigor só é concebível como infinitude divina. Quer dizer, porque o eu divino, ele tem de suficiente continuidade, suficiente consistência ontológica para jamais deixar de ser ele mesmo. Nenhum ser humano tem um eu tão contínuo assim. Nós somos eus de maneira, vamos dizer, intermitente, de maneira precária e através de um longo e problemático processo de autoconquista. Tá certo? E é por isso mesmo que é o confronto de Agostinho com o eu divino que lhe permite se transformar num eu autoconsciente capaz de, vamos dizer, ter o domínio da sua própria história e ser capaz, portanto, de efetivamente confessar-se. Quer dizer, a confissão de Agostinho, que é uma transposição literária do sacramento da confissão, é este confronto da criatura humana, quer dizer, uma criatura informe, uma criatura mutável, com, vamos dizer, um eu, que então exerce sobre ela aquela função alquímica, né, do enxofre sobre o mercúrio. O mercúrio, em alquimia, é aquela substância móvel, instável e sempre em transformação, essa substância corrosiva e autocorrosiva que está sempre se transformando, né, e que é, vamos dizer, usada para dissolver a matéria-prima, e no processo da dissolução é que a matéria-prima vai tomando novas formas, vai se desfazendo das suas crostas, chega o momento em que o processo está no ponto certo, então entra o enxofre que fixa aquela matéria-prima, né, numa forma definitiva, tá certo? Então a confissão de Agostinho é esse processo alquímico no qual a autoanálise, corrosiva e até cruel, resulta na criação de um novo eu, tá certo? Estável o suficiente para ter domínio da sua própria história, tá certo? E ter o controle dos seus próprios atos no futuro. Esta conquista, vamos dizer, da estabilidade do eu através da confissão, é o processo exatamente inverso da confissão de Jean-Jacques Rousseau, no qual não existe o momento do enxofre, o sulfuro, a personalidade não fixa, ela continua se corroendo e se desgastando através da própria autobiografia. De maneira que, embora a estrutura seja idêntica, quer dizer, a estrutura é a mesma estrutura da narrativa de conversão, dividida por uma transformação que se dá no meio, essa transformação não é definitiva, ela é precária, ela é fracassada, tá certo? E deve haver ainda outras e outras e outras e outras e outras, até o ponto em que o eu começa a duvidar da sua própria existência substantiva. Quando nós lemos sobre psicanálise, nós vemos que muita gente louva ou condena a psicanálise por ter derrubado a teoria substancialista da psique e do eu. Quer dizer, se é corpo a psicanálise, o eu não é uma substância. O pessoal diz isso porque não sabe o que é substância. Tem ideia de que substância tem que ser uma coisa estática. Mas, na substância, já no próprio Aristóteles, é uma matriz de transformações possíveis. De modo que, até alquimicamente, a matéria-prima, ela é, vamos dizer, a matéria-prima das transformações, não a matéria-prima que deve permanecer matéria-prima sempre com a sua forma. O que a autobiografia moderna, Jean-Jacques Rousseau, a autobiografia da conversão leiga, assinala é, de fato, um fracasso do processo alquímico, quer dizer, um fracasso da construção do cristal. Quer dizer, o cristal é a forma final, o produto final do processo alquímico, né? Você vai passar por os três estágios que são representados pelo mercúrio, o enxofre e o sal. O sal é o cristal, é da forma final. Quando Cristo fala aos apóstolos, vós sois o sal da terra, o que ele quer dizer? Que eles já passaram por esta transformação, vamos dizer, através da confissão dos seus pecados, foram resgatados dos seus pecados, então adotaram a forma final. Eles agora têm um eu definitivo resultante desse processo alquímico. Então, a autobiografia da conversão leiga, não produzindo um cristal, é evidentemente um processo alquímico falhado ou frustrado. Então, estas mudanças, né, na história do eu ocidental, elas acompanham passo a passo a evolução da paralaxe cognitiva, no sentido de que são várias linhas de força que vão indo na direção, vamos dizer, de uma confusão, de uma obscuridade cada vez maior, até o ponto em que o eu já não pode mais dizer eu. Eu mencionei aqui na primeira dessas aulas a narrativa autobiográfica de Samuel Beckett, no qual a vida do indivíduo é narrada por uma voz. O indivíduo está no palco, deitado, e uma voz discute com ele, e você não sabe se essa voz é ele mesmo, se é um segundo, se é o demônio que está acusando, você não sabe quem é a voz. E ele chega até a conclusão de que ele não pode contar a sua própria vida com fidelidade, porque ele não foi testemunha do momento do seu nascimento, então ele não sabe se ele é ele mesmo. Aí você fica para a ideia do eu, se esfarelou completamente, e o domínio que o eu tem sobre si mesmo é tão precário, tão frágil, que ele tropeça numa simples pegadinha, porque a ideia de que eu não posso dizer que eu sou eu, porque eu não fui testemunha do meu nascimento, é autocontraditório com a própria estrutura da existência humana, e que a própria estrutura do eu, que por sua própria natureza não é, vamos dizer, uma substância estática, mas é uma substância em constante transformação e que se forma e se afirma através da narrativa de sua própria história. Então, se fosse possível eu ser testemunha do meu próprio nascimento, eu precisaria ter um eu formado antes mesmo de eu existir fisicamente, o que é uma estupidez. Então, a dificuldade que, vou dizer, desorienta e aterroriza o Samuel Beckett, na verdade, é apenas uma pegadinha, quer dizer, aquilo que ele vê como uma tragédia cognitiva humana, eu vejo apenas como uma piada. Mas quando nós nos perguntamos como foi que a mente humana conseguiu ficar tão frágil ao ponto de se assustar com piadas, este é, vamos dizer, o presente estudo pretende fornecer algumas respostas para isso. Também é claro que a perda, vamos dizer, da identidade e unidade histórica do eu ela acompanha a perda da própria noção de substância nas ciências físicas. Notem que Isaac Newton começa o livro dos princípios matemáticos da ciência natural. Vou ler aqui o primeiro parágrafo. Uma vez que os antigos consideravam a mecânica de grande importância na investigação da natureza e da ciência, e uma vez que os modernos, rejeitando as formas substanciais e as qualidades ocultas, empreenderam reduzir os fenômenos da natureza a leis matemáticas, pareceu que o melhor nesse tratado seria eu me concentrar na matemática e em suas relações com a filosofia natural. Ora, o que é a forma substancial? A forma substancial é aquilo que faz com que um ente ou uma coisa seja ele mesmo e não outra. Tá certo? Na entrada do mundo moderno, existe uma, junto com esse fenômeno todo da paralaxe cognitiva, existe uma mudança muito grande do processo de abstração no conhecimento. Então, todo mundo sabe que todo conhecimento humano começa com abstração. Abstração significa separar uma coisa da outra e, no conjunto aqui dos dados do sentido, levar apenas em consideração uma parte deles. Segundo Aristóteles, o processo de abstração segue o seguinte trajeto. Você recebe os dados dos sentidos, na memória eles se agrupam mais ou menos automaticamente por semelhanças e diferenças, criando então um conjunto de imagens que Aristóteles chamava os fantasmas. Chamava fantasmas para distinguir a imagem rememorada da imagem percebida fisicamente. É em cima destes fantasmas, então, que a atenção humana vai fazer distinções e classificações mais finas, tá certo? E chegar a apreender o conceito dos entes. Quer dizer, o conceito dos entes é obtido por um trabalho de abstração feito em cima de um outro trabalho de abstração prévio já feito pela memória e imaginação. Através, vamos dizer, das semelhanças e diferenças dos entes, você então chegava a criar a respeito deles uma definição. Uma definição dizia qual é o gênero próximo, quer dizer, que gênero de coisa é esta, tá certo? E essa diferença específica, ou seja, no que esta coisa se diferencia, no que essa espécie de coisas se diferencia das outras coisas do mesmo gênero. Então, isso é o que nós chamamos de abstração substancial, quer dizer, você vai abstrair uma substância, a substância é o objeto da definição vai dizer o que é esta substância, e esse então é o processo de abstração. O culminação do processo de abstração é a definição de uma substância. Nos últimos tempos da Idade Média houve uma série de polêmicas que nós não vamos poder abordar aqui contra a noção de substância, de modo que chegaram à conclusão de que deveriam abandonar esta noção e então começaram a fazer outro tipo de abstração. Qual é esse tipo de abstração? A abstração matemática. A abstração matemática é aquela na qual você, partindo dos dados dos sentidos, você não pergunta mais o que eles são, mas você se atém a fazer medições e anotá-las. Quer dizer, você pega apenas os caracteres matemáticos daqueles entes e já não pergunta mais o que eles são. Ou seja, A ciência daí por diante consiste em receber os dados dos sentidos, medi-los e fazer contas a respeito deles e buscar constantes matemáticas. Não é preciso dizer que o universo assim concebido não tem nenhum ente lá dentro, não tem nenhuma substância lá dentro, ele só tem medições. Quer dizer, é um universo puramente matemático, puramente hipotético e, por assim dizer, ele é triplamente abstrato, porque ele faz abstração do fato de que as coisas, para poderem ser medidas, elas têm que ser alguma coisa. E de que se não soubéssemos nem distinguir uma coisa de outra coisa, não conseguiríamos fazer medida nenhuma. Note bem que as consequências de longo prazo desta mudança do processo abstrativo já tinham sido previstas por Giordano Bruno. Giordano Bruno, ele podia ser macumbeiro ou quanto fosse, mas o fato é que ele tinha uma percepção da filosofia da natureza que o colocava nos antípodas de toda a ciência moderna. E não deixa de ser uma ironia que a cultura popular tenha consagrado como espécie de mártir da ciência moderna. Ele era contra a ciência moderna, era tão contra que ele disse a seguinte frase: aquele que negasse tudo aquilo que não é perceptível pelos sentidos teria que, no fim, negar o seu próprio ser e substância. Nesta frase absolutamente genial estão 4 séculos de evolução do pensamento, evolução ou decadência do pensamento ocidental. Porque a dissolução da própria ideia do eu, não só na literatura de ficção, com Kafka, Pirandello, etc., mas a dissolução da própria ideia do eu nas autobiografias é o resultado destas decisões tomadas 4 séculos atrás pelos fundadores da ciência moderna, entre os quais Newton, de levar em conta somente os aspectos mensuráveis dos dados dos sentidos. Aspectos que ele chamava então de qualidades primárias, e as outras qualidades seriam então qualidades secundárias, que seriam subjetivas, como cor, gosto, etc., etc., etc. Leibniz já tinha observado que objetos reduzidos às suas qualidades matemáticas seriam objetos inexistentes. Mas, matematicamente, é impossível você saber se um objeto existe ou não, pela sua simples medição, o conjunto de medições. Quer dizer, se você fizer, tomar, por exemplo, a medição desta mesa, né, as medidas desta mesa são exatamente iguais ao de uma outra mesa do mesmo tamanho que não existe ainda. Por exemplo, uma mesa que vai ser fabricada a semana que vem, se a fábrica durar até lá, ela mete exatamente as mesmas medições desta aqui. Portanto, por pura matemática, é impossível saber se um objeto existe ou não. De modo que o universo das ciências começava, vamos dizer, a versar sobre uma espécie de fantasmagoria exata. O próprio Leonardo da Vinci dizia, usava a expressão fantasia exata. E não é preciso dizer que a universalização deste modelo de ciência resultou efetivamente naquilo que Giordano Bruno havia previsto. Quer dizer, o próprio eu das pessoas envolvidas no processo seria esfarelado. Tá certo? A instituição acadêmica toma esse esfarelamento do eu, dá esse esfarelamento do eu, o sentido de um valor dogmático. Ou seja, uma vez que esfarelou, houve esse processo cultural de esfarelamento do eu, já não se pode mais falar em eu, já não se pode mais falar da psique como substância, nem da individualidade como substância. E se torna proibido. Ou seja, quer dizer, as consequências de um processo de degenerescência e estupidificação se tornam automaticamente em, vamos dizer, postulados dogmáticos que você não pode transgredir mais. Em qualquer discussão, vamos dizer, científica que hoje apareça nos meios culturais, na mídia, etc., etc., a gente vê a naturalidade com que os ouvintes apelam, vamos dizer, à autoridade da ciência. Ora, mas a simples ideia de que uma ciência institucionalmente reconhecida, seja pelo fato de ser institucionalmente reconhecida, autoridade suficiente para legislar sobre o conhecimento em geral, essa simples ideia, ela já é absurda em si, porque ela implica a ideia de que a transposição jurídico-institucional de conhecimentos adquiridos até ontem tem autoridade sobre os conhecimentos que serão adquiridos amanhã. Essa ideia é tão absurda e ela é tão contraditória com a própria definição mesmo de ciência, que chega a ser espantosa a facilidade com que as pessoas a aceitam. Essa facilidade já é, vamos dizer, um dos efeitos psicológicos de longo prazo da disseminação da paralaxe cognitiva. Espero que todos tenham acompanhado, né, até aqui esta exposição, e quero saber se tem perguntas. Eu vou esperar aqui até que apareçam as perguntas ou dúvidas. Eu vou repetir aqui a frase de Giordano Bruno, uma frase verdadeiramente profética. E toda vez que eu penso no destino de Giordano Bruno, me parece que a Inquisição queimou o sujeito errado. Porque o Giordano Bruno nos dá tantos elementos para entender o sentido perverso tomado pela cultura moderna, que hoje ele é uma fonte de inspiração para todos aqueles que querem, vamos dizer, se livrar daquilo que o Papa João Paulo II chamou de cultura da morte. Eu vou ler o parágrafo inteiro. Ele diz: a substância e o ser são separados e independentes da quantidade, e consequentemente a medida e o número não são substâncias, não são substanciais, mas são acidentais à substância. Não são essências, mas são acidentais à essência. Aquilo que nas coisas é multitude não é a sua essência. Não é a coisa em si mesma, mas apenas a aparência apresentada aos sentidos. É apenas a superfície das coisas. Aquele que tentar conhecer o infinito por seus sentidos será como um homem que quer ver substância e essência com seus olhos. E aqui, finalmente, a frase profética. Aquele que negar em tudo aquilo o que não é perceptível aos sentidos terá, no fim, de negar o seu próprio ser e a sua própria substância. Ou seja, se o indivíduo se apegar, vamos dizer, a essa dupla ideia constitutiva da ciência moderna, que são os dados dos sentidos, tomados não como origem da abstração substantiva, mas da pura abstração matemática, ou seja, os dados dos sentidos, mais a sua medição, terá que, no fim, proclamar que ele próprio não existe, que é exatamente o ponto a que chegamos hoje em dia. Bom, pelo que vocês viram até agora, vocês devem notar que este projeto, ao mesmo tempo um projeto de investigação e um livro que eu chamei da Mente Revolucionária, entre outros títulos possíveis, é uma espécie de imbecil coletivo universal, mas imbecil coletivo de alto nível. Já não se trata de examinar a intelectualidade de um país insignificante do terceiro mundo, mas de investigar o fenômeno da imbecilidade coletiva nas mais altas expressões intelectuais da cultura europeia moderna. Esse estudo é enormemente fascinante e a dificuldade dele é sobretudo a dificuldade de a riqueza do material. Eu acredito que até agora, só para como matéria-prima para isso, eu juntei quase 1000 livros, né, e todo dia estou tendo que buscar mais e mais e mais, porque o processo abrange 4 séculos e abrange pelo menos 4 subprocessos diferentes, que são o processo da história da ciência, da história da filosofia, o processo da evolução literária e da evolução da autobiografia, tudo isso resumindo no processo da formação e perda do eu ocidental. Então aí nós temos várias disciplinas que são abrangidas. Somente a história do eu ocidental já abrange bibliotecas inteiras. E a história das autobiografias dentro, que é uma divisão dentro dela, é um setor riquíssimo. Por uma feliz coincidência, aqui na Universidade de Virgínia, em Richmond, existe um centro de estudos sobre autobiografia. E alguns desses livros que eu citei são resultado de investigações promovidas aí neste centro. Dentro dessa evolução de 4 séculos, existe uma infinidade de pequenos problemas, mas é que eu evidentemente não posso resolver todos e que eu tenho que buscar a solução pronta em estudos específicos, estudos monográficos sobre aqueles pontos em particular. O projeto é bastante ambicioso, mas eu acho que ele está indo muito bem, porque até agora eu não encontrei um único sinal de que o processo não acontecesse. Às vezes, quando você tenta observá-lo num determinado filósofo em particular, você não encontra na primeira vista. Tá, né? Mas eu sei que está lá, e com um pouco mais de cuidado a gente pega, porque é importante você ver que a paralaxe não pode ser um defeito ocasional, um defeito acidental, lateral. Ela tem que se referir, vamos dizer, ao miolo, ao centro mesmo da doutrina de um cidadão, como, por exemplo, a noção de ideologia de classe é central em Karl Marx, como a noção do inconsciente é central no Freud, como a noção do espaço absoluto é central em Newton. Então, em cada uma dessas doutrinas, o seu respectivo conceito fundamental está viciado pelo deslocamento dele em relação à experiência existencial necessária para que a própria teoria pudesse ser enunciada. Isso quer dizer que cada vez mais, a vida real vai sendo colocada fora da esfera de interesse acadêmico, e cada vez mais a discussão se concentra em conjuntos de fatos que foram, vamos dizer, preliminarmente recortados para ser objeto de atenção acadêmica. Recentemente, houve um cidadão que escreveu um livro em nome da ideologia científica contra as doutrinas religiosas. O sujeito se chamava... Eu vou ter que parar aqui e buscar o livro, porque senão eu não vou explicar isso para vocês direito. Desculpem aí a interrupção, mas eu não consegui achar o livro. Eu pedi aqui que a Rochane continuasse procurando para mim. Mas é um biólogo que... Não interessa muito o conteúdo do livro, mas... chama Daniel Dennett, que ele... após ter explicado as razões pelas quais ele acredita que a teoria da evolução deve substituir as religiões tradicionais na condução moral, pedagógica, jurídica, etc., da humanidade, ele faz uma observação muito interessante. Ele diz: é lógico que eu não acredito nas minhas teorias no sentido em que um crente acredita na sua religião. Eu posso negá-las a qualquer momento, eu posso abjurar delas a qualquer momento. Querem ver? E aí ele faz uma frase que ele nega tudo que diz no livro. Ele diz: isso aí para mim não tem a menor dificuldade. E muito bem, nós entendemos que a ideia mesma de ciência implica a disposição permanente de você voltar atrás naquelas afirmações que não forem vamos dizer, compatíveis com, a, com os novos dados, né, adquiridos. Quer dizer, mas até que ponto essa flexibilidade da ciência, da prática científica, não significa também, vamos dizer, um adeus à própria noção de realidade e de veracidade. Esse indivíduo não tem nenhum compromisso com aquilo que ele diz. Como é que ele acredita que essas teorias podem orientar moralmente a humanidade? Quer dizer, como é que eu posso orientar moralmente a humanidade com base em ideias nas quais eu mesmo digo que não acredito? Eu estou vendo que existem algumas perguntas aqui. Essa pergunta é: como explicar de forma razoavelmente simples o formidável avanço tecnológico ou técnico nos últimos 4 séculos? Se não excede a atenção à técnica e desprezando a ciência verdadeira, não, ao contrário. Toda tecnologia, por definição, é conhecimento verdadeiro. Só que é preciso ver que a evolução da tecnologia deve muito pouco à evolução da ciência. É o contrário que acontece. Os avanços tecnológicos, na maior parte dos casos, eles precedem a sua explicação científica. Quer dizer, a maior parte dos avanços tecnológicos são feitos com base, quer dizer, em observações empíricas cujo fundamento científico último você não tem. Você vê que a tecnologia é um domínio de conhecimento que é independente e cujas relações com a ciência são bastante ambíguas. Tá certo? Eu, na aula passada, eu não sei se a pessoa que fez a pergunta estava presente na aula passada. Parece que não, pela pergunta que fez. Tá certo? Mas eu expliquei que o modo raciocinante da ciência é exatamente o contrário do modo raciocinante da técnica. Então, a ciência busca, ela delimita um certo campo de fenômenos e tenta reduzir esses fenômenos à unidade de um princípio explicativo comum. Quer dizer, a unidade da ciência está num princípio explicativo que abrange, então, o conjunto dos fenômenos. Já uma técnica, qualquer que seja, a técnica de fazer qualquer coisa, ela sempre consiste em usar meios heterogêneos, tá certo? Para desencadear umas sequências de causas que só se unificam na finalidade, quer dizer, no resultado final, mas para as quais você não tem a unidade de um princípio explicativo comum. Quer dizer, não existe qualquer técnica implica o apelo a conhecimentos heterogêneos, ou seja, não redutíveis a uma explicação científica comum, única, tá certo? E que, cujo ponto de unificação é o resultado, o efeito técnico obtido. Você imagina, por exemplo, uma simples cirurgia para você retirar uma verruga, tá certo? Você existe algum princípio comum, tá certo, que explica ao mesmo tempo, vamos dizer, o processo dermatológico pelo qual se formou a verruga, tá certo, e o processo de fabricação dos instrumentos cirúrgicos usados para tirar a verruga. Quer dizer, seria preciso encontrar princípios científicos comuns, né, a dermatologia e a metalurgia. Isso é absolutamente impossível. Tá certo? E a técnica cirúrgica, então, implica a conjunção dessas duas linhas heterogêneas para a obtenção de um resultado comum. O raciocínio tecnológico é radicalmente diferente do raciocínio científico. E quando os cientistas ficam batendo no peito, né, dizendo que a tecnologia é a prova de que a ciência que eles fazem é maravilhosa, não, ao contrário, né? Nenhuma técnica prova nada exceto a sua própria possibilidade. Tá certo? Isso eu acho absolutamente fantástico, que pessoas, vamos dizer, que são cientistas praticantes não saibam de uma coisa dessa, que é supremamente óbvia. É só você pensar de qualquer técnica, para você, sei lá, engraxar sapato. Você precisa do couro e da graxa. A graxa passada sobre o couro tem um certo efeito químico, que você pode, vamos dizer, explicar pelas propriedades da graxa, tá certo? Mas será que por este efeito químico você pode explicar as propriedades do couro? Não, para explicar o problema do couro, você precisa saber como é a fisiologia, a anatomia e a fisiologia da vaca, pô. É, né? Ou do porco, ou do bicho qualquer, do qual se fez o sapato. Quer dizer, até para engraxar um sapato, você está usando dois elementos heterogêneos, quer dizer, as propriedades da químicas da graxa, tá certo? E as propriedades físicas e fisiológicas do próprio couro. Não tem uma ciência do engraxar sapato, tem uma técnica de engraxar sapato. Tá certo? Então, a técnica progride muito facilmente a partir do momento que você descobriu a possibilidade, você confiou na possibilidade de você melhorar a vida humana através da técnica, que é uma possibilidade que subentende você já ter uma certa massa crítica de realizações técnicas prontas, que se acumulou durante 1000 anos na Idade Média, até quando chegou por volta de 1500, 1600, o pessoal começou a confiar naquilo. A técnica progride quase em progressão geométrica, a partir do momento que as pessoas descobriram essa possibilidade, precisamente porque a natureza do raciocínio técnico é a mesma natureza intrínseca do pensamento criativo de modo geral. Alguém da minha vida tem mais perguntas, deixa eu terminar de responder essa. Existe um livro muito interessante de Arthur Kestra, chamado The Act of Creation, onde ele explica, vamos dizer, com abundância de documentos, o raciocínio criativo como a conjunção mais ou menos acidental e feliz de duas linhas de raciocínio que uma não tem nada a ver com a outra, em princípio, aparentemente, mas que pode dar, como diz, dar samba, como se diz, produz algum resultado. Ora, isto é a mesma coisa que dizer que criatividade é técnica e técnica é criatividade. Então, a partir do momento que as pessoas acreditam na possibilidade de melhorar a sua vida através da técnica, você tem, vamos dizer, um florescimento extraordinário da técnica, independentemente de que os cientistas entendam o que está acontecendo ou não. Tem uma outra pergunta. A pergunta é se eu percebo a física moderna como engenharia da natureza, uma disciplina auxiliar à técnica com uma preocupação acentuada pelos benefícios tecnológicos. Não, de jeito nenhum. Quer dizer, não é este o ponto. Quer dizer, tu entender que eu sou assim, eu sou adepto entusiasta da tecnologia. Eu acho que toda massa de tecnologia que você puder juntar para você melhorar a vida das pessoas, você tem a obrigação estrita de fazer isso. Quer dizer, o sujeito que, sabendo como se faz alguma coisa para resolver algum problema, não faz e não resolve o problema, está pecando por omissão, omissão moral grave. Tá certo? O problema com a física não é esse. O problema com a física é exatamente este ponto de partida, que é o que o Wolfgang Schmidt chama a bifurcação, né, a bifurcação epistemológica, que separa as chamadas qualidades primárias das qualidades secundárias e fica somente com as primeiras, isso é, com a presença física e as medições, tá certo? E descrevendo, portanto, um universo absolutamente fantasmático. É claro que isto, pelo fato de a ciência ir para esse lado, o seu poder explicativo diminui, mas a sua aplicabilidade técnica aumenta, pelo simples fato de que ela limitou um setor da realidade e fez abstração até de se aquilo existe ou não. Então, é muito, a partir da hora em que você desenvolveu um conjunto de medições e captou algum, vamos dizer, um sistema de relações que pode ser observado de novo, de novo, de novo, de novo, embora você não tenha a menor explicação para isso, você pode usar aquilo numa infinidade de aplicações técnicas, ou seja, aquilo pode ser integrado à técnica. Por quê? Qualquer conhecimento pode ser integrado à técnica. A técnica é a integração de conhecimentos heterogêneos para produzir um resultado homogêneo. Tem uma outra pergunta aqui. Sobre o que foi dito sobre a autobiografia, conversão aos conhecimentos, é possível uma comparação direta com o mito de Er, de Platão. É sim, este mito é precisamente o do instante em que o indivíduo contempla a sua vida inteira. Quer dizer, Er é um soldado que morre numa batalha e ele vai para outro mundo, e neste mundo, né, ele é julgado, mas ali não é julgado para ir para o inferno, ele vai voltar à Terra, ele vai reencarnar, por assim dizer, mas ele vai ter que escolher a sua nova vida. E ele vai fazer essa escolha baseada no conhecimento total que então lhe é oferecido da sua vida inteira. Quer dizer, você conseguindo ver a forma integral da sua vida, você está habilitado a fazer a escolha. O que é a escolha? É o exercício da liberdade, que é o capítulo seguinte. Isso, na verdade, não nos acontece quando nós morremos. Acontece todo dia. Quer dizer, você viu, é a definição do Maurice Pradin, a memória do passado preparada para os desafios do futuro. Quer dizer, tentar examinar o passado, formar uma imagem integral dele, tirar uma conclusão e começar com base em escrever o próximo capítulo. Isto é não apenas a estrutura do gênero memórias, do gênero autobiografia, mas isso é a estrutura da própria vida humana, a estrutura da própria memória humana. Tá certo? Então, o mito de Er é certamente um antepassado das memórias de Santo Agostinho e das narrativas de conversão. Quando eu falo conversão, não precisa ser necessariamente a conversão religiosa. Você tem, por exemplo, o ensaio de autobiografia espiritual de Nicolau Berdiaev, o filósofo russo. Não se trata de uma conversão religiosa, mas de uma série de descobertas intelectuais que foram sendo feitas. As reflexões autobiográficas de Erich Fegerin também não são uma conversão religiosa, mas são uma conversão. E, na verdade, não são propriamente conversão no sentido de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau coloca a sua conversão, entre aspas, à profissão literária como origem de mais dúvidas e sofrimentos, etc, etc. E, evidentemente, não se trata disso nem no caso do Berdiaev, nem no caso do Fögel, ao contrário, estão ali estabilizando as conclusões de uma vida de estudos até o ponto em que isto é possível. Claro que esta confissão continua em aberto, mas a confissão de Agostinho também continua em aberto. Por quê? Não é porque ele colocou o ponto final no seu livro das confissões que ele está livre do pecado, tá certo? E não vai ter novos pecados a confessar. Sempre vai ter, tá certo? Assim como sempre haverá novos pecados a confessar, também haverá novas descobertas científicas a fazer. Então, a pergunta do Eupídio. O que a técnica se diferencia da arte? Em absolutamente nada. Ele pergunta, se na questão da diferença entre a técnica e a ciência, em que a técnica se diferencia da arte? Arte e técnica são exatamente a mesma coisa, tá certo? Só que dentro dessas inumeráveis artes, tá certo? Algumas se aplicam, vamos dizer, a um domínio determinado do estético, e seria preciso, então, definir as fronteiras do estético. Mas, em princípio, arte e técnica são exatamente a mesma coisa. O sujeito que escreve um romance, ele também está usando, vamos dizer, elementos de várias fontes, elementos heterogêneos para produzir um resultado. Entre esses elementos heterogêneos, você veja, por exemplo, ele tem algumas memórias de coisas que ele viu, ele tem as outras coisas que ele imaginou, e ele tem, por outro lado, agora eu perdi o rumo aqui. Houve uma mensagem por aqui, eu me atrapalhei. Vamos começar tudo de novo. A arte e a técnica são exatamente a mesma coisa, embora se possa diferenciar algumas artes como aplicadas especificamente ao domínio estético, tá certo? Mas A arte é técnica, no sentido que eu defini. Quer dizer, a arte, se não há perfeita identidade entre arte e técnica, dizer que é, podemos dizer que a arte é uma espécie dentro do gênero técnica. Por que, que eu digo isso? Porque todo e qualquer empreendimento artístico, toda e qualquer obra artística que você empreenda, faz exatamente o que toda técnica faz. Quer dizer, ela usa um conjunto de meios heterogêneos para produzir uma obra, tá certo? Que é o resultado da aplicação dessa técnica e é o ponto onde se unificam essas várias linhas de ação. Por exemplo, existe um pintor, por exemplo, ele vai fazer um quadro, ele precisa, por exemplo, conhecer algumas leis da perspectiva, tá certo? E precisa, vamos dizer, ter tintas que sejam adequadas àquilo. Existe um princípio explicativo comum às leis da perspectiva e à química das tintas? Não, são conhecimentos totalmente heterogêneos. São domínios ontológicos diferentes e, portanto, domínios cognitivos também diferentes. Mas é unificando, quer dizer, as leis da perspectiva, da forma pictórica, etc., com as tintas disponíveis que o pintor vai produzir o quadro. Tá certo? Um escritor, quando escreve um romance, ele vai usar, por um lado, elementos da sua memória pessoal e vai usar as regras da gramática da sua língua, que não são pessoais de maneira nenhuma. A gramática da língua que ele usa é exatamente a que todo mundo usa. E ele vai, então, usar esses dois elementos heterogêneos para produzir um resultado homogêneo final, que é o seu livro, seja um romance, seja uma memória, etc, etc. Então, basta isso para você entender que a arte é técnica. Ela não é um domínio separado. Ela é um tipo de técnica. Podemos, para dizer, mas qual a diferença entre a arte e as demais técnicas, tá certo? Para isso, precisaríamos fazer uma tipologia das técnicas e entrar mais profundamente na diferenciação do domínio estético. Por enquanto, como isso não é um ponto que eu me sinta, vamos dizer, nem capacitado, nem inclinado a parar para investigar agora, né, nós podemos até adotar provisoriamente a distinção feita pelo Benedetto Croce, que de certo modo é válida, que onde ele define a arte como expressão imediata do conhecimento intuitivo. Eu tenho aí um ensaio chamado Poesia e Filosofia, no qual eu faço essa comparação, justamente baseado na ideia de qual é o trabalho abstrativo que o poeta e o filósofo fazem a partir dos dados da sua experiência. Quer dizer, o que o poeta, o pintor, tenta fazer, vamos dizer, é fixar esses dados tal como eles se apresentam na sua memória, tá certo? E o trabalho do filósofo é completamente diferente, porque esses dados ele vai confrontar com outros dados e frequentemente vai transformá-los muito, porque ele está em busca de alguma outra coisa e não apenas da fixação da experiência. A arte tem algo a ver, vamos dizer, com o traslado imediato da experiência interior ou exterior, real ou imaginária, né? Então essa é mais ou menos a linha do Benedetto Croce. Bom, se não há mais perguntas, nós podemos dar esta aula aí por encerrado. Na verdade, que as aulas por videoconferência, uma aula de 2 horas dá 6 horas de trabalho. Então se torna mais cansativo do que uma aula ao vivo. Então, se tiverem outras perguntas, eu estou inteiramente à disposição. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer aí ao Edson e a toda a equipe da E-Realizações por esta magnífica edição que fizeram do meu livro O Imbecil Coletivo 1 e também do Aristóteles em Nova Perspectiva. Eu estou realmente muito orgulhoso de vocês e é uma grande alegria poder trabalhar com pessoas tão sérias, tão dedicadas, tão honestas e sinceras naquilo que fazem. Então, com este agradecimento, se não houver mais perguntas, eu dou a presente aula por encerrada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Então, enquanto isso, estou ouvindo uma pergunta aqui agora. Bom, as duas perguntas são muito interessantes. A bibliografia é um problema, porque ela é demasiado grande, né? Eu não sei se você se refere à bibliografia específica com relação a Newton. De fato, eu deveria ter dado uma bibliografia para você já sobre este tópico. E sobre a questão das autobiografias, também existe uma bibliografia bastante extensa. Eu vou tentar prover isso aí na medida do possível, colocando como, eu vou passar esta, quando passar esse texto, a premissa fundamental, eu passo não a bibliografia, mas algumas sugestões bibliográficas apenas para começar a história. E a segunda parte da pergunta é extremamente interessante, porque ao mesmo tempo que você vê a expansão deste fenômeno da paralaxe cognitiva, que é a expansão de uma forma, de, vamos dizer, de estupidez altamente qualificada, estupidez de alto nível, você vê constantes esforços, vamos dizer, para recuperar o senso de integridade entre conhecimento e consciência, porque no fundo se trata disso. Quer dizer, se o conhecimento se desconecta da consciência, então ele passa a ter somente um valor convencional, quer dizer, ele vale dentro das regras de uma determinada profissão, tá certo? É como se fosse um jogo. Quer dizer, o que é da regra do futebol só vale para o futebol, não vale para o tênis, para o basquetebol, etc, etc. Então, em grande parte, a profissão de cientista, de acadêmico, de erudito, de escolar, se torna um jogo, tá certo? Mas, quanto mais ela se torna um jogo sem conexão, vamos dizer, com a vida real e sem a responsabilidade real envolvida, tanto mais esta classe acadêmica se imbui da autoridade de ser capaz de guiar a humanidade no ponto de vista moral, religioso, etc, etc, etc. Só para dar um exemplo, no Washington Post de ontem, saiu uma notícia dizendo que pesquisas científicas muito sérias comprovaram que, de fato, os cogumelos alucinógenos produzem experiências místicas, como dizia nos anos 60 o Timothy Leary, né? E como diz também o Aldous Huxley. Ora, como é feita esta experiência? É o seguinte: você dá os cogumelos alucinógenos para as cobaias humanas e depois você lhes pergunta: você teve experiências místicas? O sujeito diz sim ou não. Como a maioria disse sim, então está cientificamente comprovado que os cogumelos alucinógenos produzem experiências místicas. Ora, aí tem um pequeno problema. Qual a diferença entre a experiência mística efetiva, a experiência mística genuína e a experiência mística falseada? Ela está nos objetos a cujo conhecimento você chegou através da experiência mística. Quer dizer, se o sujeito viu um monte de coisa esquisita e sentiu uma par de sentimentos, uma efusão de sentimentos né, como é que se diz, revigorantes, etc. Isso não quer dizer que ele teve uma experiência mística, quer dizer apenas que ele teve uma experiência psicológica, sem alcance cognitivo nenhum. Ora, o caráter genuíno da experiência mística se vê pelo conhecimento místico obtido. Se esse conhecimento é nulo, não houve simplesmente experiência mística, houve apenas sensações esfuziantes, sensações animadoras. E, no entanto, o jornal noticia essa pesquisa como tendo sido uma realização científica muitíssimo séria. Eu digo, bom, ela é muitíssimo séria dentro do recorte, do domínio de fenômenos que ela abrangeu ali. Esse domínio de fenômeno exclui a questão do objeto da experiência mística, que a experiência mística é vista somente como estado subjetivo. Ora, como estado subjetivo, por exemplo, se você tem se entra um tigre aí na sala da realizações, vocês todos vão ficar com medo, tá certo? E se o sujeito é maluco, ele simplesmente imagina que tem um tigre, onde não tem tigre nenhum, ele também vai ficar com medo. Vocês vão dizer que essas duas experiências são da mesma natureza? É claro que não. Quer dizer, uma é uma reação a uma situação, uma reação normal, uma situação objetiva. A outra é simples alucinação. Tá certo? Nas experiências místicas também existe essa diferença. Nós sabemos que as experiências místicas, por exemplo, Santa Teresa, ou do mestre Eckhart, têm algum valor pelo conteúdo cognitivo que eles nos transmitiram, resguardadas as dificuldades de linguagem, tá certo? Ali existe um conteúdo cognitivo efetivo. Eu tenho aqui um exemplo de experiência mística neste livro, The Secret of Light, de Walter Russell. Walter Russell foi um dos maiores gênios da humanidade. É um sujeito que começou como pintor, e era especialista em desenhar crianças, certo? Um dos grandes desenhos de crianças. E um dia foi convidado para desenhar os filhos do presidente Theodore Roosevelt. E fez uns desenhos maravilhosos e tal, logo em seguida houve um concurso de escultura, para fazer uma escultura de todos os personagens de Mark Twain. E ele, que nunca tinha esculpido nem uma bolinha, ele entrou no concurso, fez a escultura, que é uma das maiores esculturas que tem nos Estados Unidos, é um negócio enorme, tem acho 60 e tantos personagens, e ganhou o concurso. Quando ele estava no auge da sua carreira, de artista, ele sempre tinha tido muito interesse científico, lia muitos livros, assim, um dia ele teve uma iluminação mística que durou 37 dias. Quando terminou, ele estava com uma teoria cosmológica completa, assim que foi, vamos dizer, celebrada por grandes gênios da ciência, como o próprio Nikola Tesla. Nikola Tesla disse para ele, olha, você guarda essa sua teoria por alguns séculos, porque isso está muito acima do que nós estamos fazendo agora. Então, Walter Russell, eu sei que ele teve uma experiência mística, por quê? Porque eu leio aqui, é claro que do que ele percebeu, ele só pode escrever uma parte, como São Tomás de Aquino também, tá certo? Mas eu sei que tinha alguma coisa lá, porque aqui está o conteúdo. Agora, esses palhaços todos que foram testados por essa pesquisa, qual é o conhecimento místico que você obteve? O que você viu do lado de lá? Ah, eu senti um negócio fabuloso. Isso aí é uma besteira, entendeu? Então, cientificamente, pelo critério, vamos dizer, nominal, científico, profissional, a pesquisa está perfeita. Só que em termos de realidade, tudo isso não significa nada e é uma empulhação. E, então, existem hoje milhares de pesquisas que são realmente pura empulhação, mas que profissionalmente nada se pode dizer contra ela. Por quê? Porque a própria definição, a própria constituição daquele ramo de conhecimento já padece de paralaxe cognitiva na sua própria base. Ao longo dos séculos, houve inúmeros cientistas e filósofos, e literatos, escritores, que lutaram, vamos dizer, para manter o senso de integridade da consciência cognitiva humana manter a, o nexo de conhecimento e consciência. Entre os escritores de ficção, praticamente todos. Se ainda nós temos uma ideia da integridade de conhecimento e consciência, em grande parte, graças a fulano como esse que o sujeito estuda aqui. É Proust, Joyce, Virginia Woolf, Faulkner, Toni Morrison. Aquela famosa distinção que o romancista Saul Bellow fazia, quer dizer que faz distinção entre os intelectuais que produzem ideias e os escritores, que é chamado de escritores, que são os camaradas que transmitem o que ele chamava de impressões autênticas. Quer dizer, a capacidade de transmitir impressões autênticas é básica, quer dizer, para todo conhecimento humano, seja conhecimento literário, científico, todo conhecimento começa com impressões. Se essas impressões forem falseadas, babau, foi tudo por breve. Então, indivíduos como Balzac, Dostoiévski, Thomas Mann, Jacob Wasserman, esses fizeram um esforço muitíssimo bem sucedido para conservar, defender a integridade da consciência humana. Dentro do campo da filosofia, infelizmente, foram menos. O número dos heróis é menor. Mas eu destaco entre eles, o primeiro de todos, Leibniz. Quer dizer, se a ciência tivesse seguido Leibniz, em vez de seguir Newton, eles teriam descoberto a teoria da relatividade no século XVIII. E graças a esta dogma mecanicista, a coisa ficou emperrada 2 anos. Outro que fez um esforço muito grande para isso foi Schelling. E o próprio Edmund Husserl. Edmund Husserl se atrapalhou muitas vezes, mas eu vejo que, pelo menos na grande obra final dele, que é A Crise das Ciências Europeias, eu mesmo uso esse livro como um dos fundamentos daquilo que eu estou dizendo aqui. No século XX, eu destacaria o filósofo francês Louis Lavelle, o próprio Erich Fergering, Bernard Lonergan, Xavier Zubiri, quer dizer, muitos fizeram muita coisa boa para parar essa desgraça. Mas isso também não quer dizer que os indivíduos afetados de paralaxe cognitiva não fizeram nada de bom. Claro que fizeram muita coisa boa, mas o próprio Newton. Nós podemos, quando você vê a inspiração, por que que Newton fez o que fez, você vai ver que as intenções eram absolutamente maravilhosas. Porque ele tinha lido as obras de Descartes e ele ficou um pouco assustado com o abismo que Descartes tinha criado, quer dizer, entre o eu subjetivo e o restante do mundo e o próprio Deus, tá certo? E ele quis transpor esse abismo, ele quis tampar o abismo, então criar, vamos dizer, encontrar algum elemento físico que fosse, mostrasse a presença de Deus. E para isso que ele inventou o tal do espaço absoluto. O problema com Newton é que as ideias teológicas dele eram muito confusas. Ele foi influenciado por essa seita arianista e tinha uma formação teológica muito deficiente, né? Existe um livro muito interessante sobre Newton, acho que eu separei aqui até para mostrar para vocês. A semana passada eu tentei achar, não achei. E é esse aqui. Talvez tenha mostrado, nem lembro. Isaac Newton, The Last Sorcerer. Isaac Newton, O Último Feiticeiro, de Michael White. Aqui o White demonstra que toda a biografia de Newton foi falseada pelos seus sucessores para ocultar a parte alquímica, astrológica e mágica das suas investigações. Ou seja, criaram um Newton à imagem e semelhança do tipo de ciência que eles queriam implantar e recortaram e esconderam o resto. Só a partir de 1930, a partir daquela investigação feita por John Maynard Keynes, que eu mencionei aqui, a partir do Keynes é que esses manuscritos astrológicos e alquímicos de Newton começaram a ser revirados e se descobriu exatamente a conclusão. Vários investigadores chegaram a essa conclusão e este camarada aqui, de certo modo, resume essas investigações todas, chegando à conclusão de que a própria teoria da a própria lei de Nernst, lei da gravitação universal, era um parte integrante da concepção da cosmologia alquímica do Newton. Para Newton era tudo exatamente a mesma coisa, tá certo? Então, poderia dizer que o próprio Isaac Newton, ele foi uma vítima do mal que ele que desejaria curar. Mas, então, os outros também, não se pode dizer que nem David Hume tenha descoberto nada de importante. É claro que descobriu coisas excelentes, somente a parte crítica que Hume faz, que Hume descobriu já é suficiente para justificar o lugar dele. Eu não estou depreciando nenhuma dessas pessoas, eu estou apenas lamentando uma tragédia cultural de 4 séculos, tá certo? Que pode ser definida mais ou menos como Max Weber dizia, o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações. De todos esses indivíduos, aqueles que pretendiam efetivamente colocar a humanidade num beco sem saída eram muito, muito poucos. E eu não sou capaz de dizer ainda quais foram esses. Eu sei que tinha alguns que estavam perfeitamente conscientes do resultado que pretendiam produzir, mas muitos não me parecem. Isso aí também é outro o problema das responsabilidades morais. Eu gostaria de deixar para uma outra época. Quer dizer, o conjunto de dados que eu estou lhe dando já é tão imenso, né, que eu tenho que me limitar aqui para não me perder, tá certo? Claro que tem que ser uma limitação provisória e que não provoque, por sua vez, uma nova paralaxe, uma paralaxe de segundo grau. Não custa lembrar que de tudo o que eu publiquei, só uma parte ínfima reflete o conteúdo das minhas aulas. Quer dizer, de transcrição de aulas gravadas, tem 20 mil páginas, né, no mínimo. E nada disso foi publicado ainda. Então, a publicação disso oferece dificuldades imensas. Espero ter tempo e energias para fazer isso, pelo menos para terminar esta investigação na qual estou metido e na qual vocês estão me ajudando com a sua atenção e as suas perguntas. Muito obrigado a todos.